885, boa tarde. Ok, 985. 1985, no ponto de espera, chame torre, frequência 198, pessoal 6, altímetro 021. 186, boa noite, 5021. Via Juliette. Ok, Juliette, portão 09, Gona 390. Próximo a Juliette, Xané 6310. 6310, autorizado táxi para portão 06, pátio 1, via Juliette. Juliette, pátio, posição 06, Xané 6310. Torre 3258, torre 18-6, bom pouso. 18-6, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, está 3258, no localizador, visual. Boa noite, são 3258, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, está 3258. Alô, Xané 6310, está mantendo posição através da posição 6, está sem sinalizador aqui. O Xané 6310, sim. Boa noite, 85, ponto espera pronto. Gente, boa noite, 85, mantenha a ponto espera. Mantendo. São 3858, livre pouso no zero, vento no meio 0 grau, 0612 de nós, cheque trem. Baixa travada, está autorizado pouso, TAM 3858. Voo no meio no 3, decolou 07, controle 1208, bom voo. 208, agarro, bom trabalho. Voo no 885, visual com tráfego na final. Afirmo. Pode passagem do tráfego ali, mantenha 10, gol no 885. Pouso tráfego ali, mantenha 10, gol no 885. Controle, boa noite, gol no 6-1-3. Gol no 6-1-3, 360, saída Arbor. 7, Arbor, subida, 360, subindo, 6-1-3, obrigado. Girato é Lefa, gol no 6-1-3. Arbor é Lefa, chegado. 3858, no solo azul 0, ele repete pela direita, chama o solo, 121 decimal 9. 9. Sim, para o sol? Tá, 3858, livrou, só não se escuta, senhora. Tá, 3858, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 341. Alfa Juliette, portão 341. Do 5, decolada azul no 2, meu controle no 20 decimal 8. 208. No 885. Vem para controle? 885. Direto da El, no 885, ao 360, vigilância. Da El, 360. Web 5827, autorizado, puxa, acionar, reporte para táxi. Tá autorizado, chama para o táxi, o 5827. Web 5827, após Airbus 320 da TAM, passando para o portão 03, autorizado, puxa, acionar. Sete, após o Airbus, tá autorizado, 5827. Trip 52, zona 6, pushback, acionamento. Trip 52, zona 6, autorizado, puxa, acionar, reporte para o táxi. Obrigado, puxa, acionamento, informa para o táxi, Trip 52, zona 6. Voo no 613, chame Recife, em 1260, alternativa 122.8. Chame Recife no 260, alterna 128.8. 260, secundário 28. 8. Obrigado, boa noite. controle Salvador Bonito, Economia 04, em descida 150. Informação Victor. Desce para 2.000 pés, chegada Mari, ajuste 1021. 2.000 pés Mari, 1021, Economia 04. Salvo Web 5827, está pronto para o táxi 135 a bordo. 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Web 5827, autorizado táxi até ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera Chame Torre, frequência 118.6, altímetro 10021. 10021, está livre, ponto de espera 18.6, 5827, boa noite. Taxa Trip 5216, está com 56 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia e vai alternar Recife. Confirme pessoas a bordo, Trip 5216. 56, 5612, sempre. 3 horas e 20 de autonomia, alternando Recife. Trip 5216, autorizado. Táxi via, correção, autorizado táxi para o ponto de espera, via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame Torre, frequência 118.6, altímetro 1021. Ok, livre táxi via parte 1 no Alfa, no ponto de espera da Torre, ponto de espera da questão 0, 5216. Salvador, Trip 5216, aproximação do ponto de espera, estando a zero, pronto? Alinha, mantém estando a zero, Trip 5216. Alinha, mantém estando a zero, Trip 5216. Web 5027, decolar 219, chame o controle, 10.8. 10.8, boa noite. 5827, boa noite. 5827, boa noite, 360, saída da EL. Teste da EL, possibilidade de voar Leda? Autorizado, Leda. Obrigado, Leda, 5827. 1885, chame o Centro Recife em 1251, alterne 13325. Gente, uma boa tarde. Solo Salvador, Oxané 6310, autorização 370 para Recife. Oxalé 6310, pronto para cópia? Tá pronto, sim. Oxalé 6310, autorizado Salvador Recife, nível 350, via Upper Whisk 58, decolado pistão 10, após primeira curva à esquerda, saída Pulga Transição Caju, transponder 5055, controle frequência 120.8. está autorizado 350 para Recife, a Peruíque 58, decola da pista no 0, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, 5055 no transponder, 1208, controle de saída, Xané 6310. Xané 6310, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Reportar, está na posição 6, obrigado. Salvador, azul 4071, informação, uísque, autorização para Campinas, quando possível. Azul 4071, pronto para Copa? Afirmo, azul 4071. Azul 4071, autorizado do Salvador para Campinas, nível de voo 360, via Upper Zulu 196, até Bravo, até o Zulu, após direta drive, decolada pista 1-0, após primeira curva direita, saída da El Leda após bridge, transponder 5065, frequência do controle 120.8. Autorizado Campinas, nível de voo 360, aeroporto Upper Zulu 16, serra da Belo Horizonte, posição 3, conforme o plano de voo. Decola pista 1-0, curva direita após, saída da El, após direto Leda, posição bridge. Responde 5065, controle de Salvador, 10818, azul 4071. Azul 4071, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Tamara, obrigado. Salvador, trip 52, 16, decolando a sua escolha. 52, 16, 190, sai da PUCA, vigilância. A PUCA 90, vigilância, trip 52, 16. Olhe, Salvador, objeto 5827, a solicitação, por gentileza, poderia coordenar com o centro, varmos direto, posição bridge? Copiado, aguarde inicialmente, mantenha inicialmente a chegada. Mantendo Leda, aguardando, obrigado. Solo Salvador, boa noite novamente, 3662. Está na posição 8, solicita autorização para Natal, nível 360. 3662, aguarde para a Copa. 3662. Tem aqui no plano nível 370. Desejam, autorizado nível 370, desejam manter ou modificar? Copio 370, 3662. Na 3662, sim. 340, direto bridge, WebJet 57. Direto bridge, obrigado. 362, autorizado Salvador, para ser a Bravo Novembro. Via Upper Zulu 1-0, decolado pistão 1-0, após primeira curva esquerda, saída Puga, transição Zipar, nível 370, transponder 5061, frequência do controle 120.8. Autorizado Natal, nível 370, decolador 1-0, curva esquerda Posse, saída Puga, transição Zipar, via Upper Zulu 1-0, partindo 5061 e controle 120.8, para 362. Está 3662, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Reportamento pronto, 3662. 5827 Objet, Centro Recife, 125, Alterne, 13325. 251-3325, muito obrigado. Volume 04, Torre 186, Bom Pouso. 86, boa, volume 04. Oi Salvador, boa noite, volume 04, 2 milhas e meia do externo, baixou e travou, tá visual. Volume 04, reforço, passou na roda externa. Cortará, volume 04. Azul 4071, parte 1, posição 1, solicitar o pushback acionamento. Azul 4071, autorizado push acionamento, reporte pronto para ataque. Autorizado pushback acionamento para ataque, Azul 4071. Controle TRIP 5216, solicita para o Aracaju da presente, totalmente visual. Mantenha inicialmente a saída. Ok, senhor, tendo a saída TRIP 5216. Meia 04, da sala 30, de pista pela direita, chame solo 121.9. Direita, chame solo 219, agora 604. Devo 216, direto Aracaju. Ponto para 1889, autorizado Salvador para Galeão, nível correção, rota Tupi Zulu 190, a após o SMAP, após de acordo com a rota no plano de voo. Nível 360, decolado pistão 110, após curva à direita da Euleda Bridge, transponder 5064, controle frequência 120.8. Boa noite, Bruno 604, livrou seu escudo. Bom, 89, protegimento correto, reporte pronto para puxa, senhor. Fala, boa noite, Bruno 604, na Alfa. Bom, 604. Aguarde antes da Taxi Juliette. Autorizado táxi, via Alfa. Guardar antes da Juliette, via Alfa, 604. Dois, um no meio da WebJet, corrigindo, da Trip, vai chamar o Recife, em 1285, alternar 12545. Seria uma honra essa WebJet também, gosto muito da WebJet. Então chama 12085, alterna 12545. Uma boa noite, ao Centro Recife. Boa noite, ao Centro Recife. Azul 40071, parte 1, solicita táxi, alternativa Ribeirão Preto, autonomia de 5 horas, JB 68. Azul 4071, autorizado táxi via Índia, Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre frequência 118.6, altímetro 1021. Linha de alfa para 190.086, com torre, em ajuste com 021, azul 4071, obrigado. Salve Salvador, T3662, posicionamento, posição 8. 62, autorizado puxa acionar, reporte pronto para táxi. Livre puxa acionar, reporte para o táxi, 3662.